hoje acordei, bem cedo levantei, meditei na palavra em tudo que passei. Foi bom pra mim poder rever vários conceitos, reflexões de momento. Sentimentos que ficaram, na mente restaram. Ódio corroendo o coração empedrado. O espinho da flor é cruel, manchou de sangue. Causou efeito cenas de bang bang. Lágrimas caem no rosto de alguém. Quem fica não esquece, só ela sabe bem. Tem gente preocupada com valores, e valores pela grana se corrompe. Quantos vão tropeçar por não saber? Sofrer é consequência por não compreender. Correr pelo bem é necessário, é fato. Quem planta o amor sempre colhe um abraço. É preciso saber, acreditar, querer. Tudo posso naquele que faz fortalecer. Crer no amanhã sem pensar na derrota. Glórias a ti, ó Senhor, pela vitória. O que não mata, fortalece, se renova todo dia. Luz para os meus pés, a tua palavra é quem me guia. Peço a Deus que ilumine tudo. Na verdade, Cristo é a chave. O que não mata, fortalece, se renova todo dia. Luz para os meus pés, a tua palavra é quem me guia. Peço a Deus que ilumine tudo. Decorar e decorar. Na verdade, Cristo é a chave. Quantas vezes senti lágrimas cair? Não vou mentir, quando pensei fugir, o que passei eu vi sofrer. Com a ilusão, mó decepção. Vi castelo cair, desabaio lá na escuridão. Versão brasileira, apenas um entre mil. Pra julgar são vários, minha evolução ninguém viu. A porta se abriu, ó Deus, dai a luz. Confio nas palavras de um homem que morreu na cruz. Jesus, muita força pra seguir em frente. Sentimentos bate, quem passa compreende. Família é o alicerce, sem base o que acontece. Responsa vem mais cedo, ambição aparece. Hoje sou aquele que não dorme no combate. A selva de pedra, escolho minha arma, vou no ataque. O tempo não perdoa, pra quem vive à toa. Bota na balança, dê valor a quem te ama. Covarde não se cria, a selva extermina. Os fracos se corrompem, se omite, não vinga. Lealdade, igualdade, é a chave. Paz no coração, é liberdade. O que não mata, fortalece, se renova todo dia. Luz para os meus pés, a tua palavra é quem me guia. Peço a Deus que ilumine tudo, decorar e decorar. Na verdade, Cristo é a chave. O que não mata, fortalece, se renova todo dia. Luz para os meus pés, a tua palavra é quem me guia. Peço a Deus que ilumine tudo, decorar e decorar. Na verdade, Cristo é a chave. Isso é só irmão, na fé aqui mais um. Abençoado com o dom que Deus deu, mais um rapaz comum. Saí da lama, volto ao ponto de partida. Jesus me guia noite e dia, livre das patifarias. Iluminado com a palavra que liberta a maldição. Mundo vazio de compaixão, mas lotado de ingratidão. Então, quem quis meu mal, eu desejo só o bem. Tudo que vai, eu sei que volto e voltar bem mais além. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Onde a maldade existe nu, eu planto em 10 o bem também. Maldade humana contamina e enfraquece o espírito. Confia em Deus e não no homem, seus gatilhos explícitos. Que não matou, fortaleceu, entendeu? Foi Deus que contamina, né? Meu rap sim dos fariseus. Jesus é a chave, qualquer cadeado abre. Mesmo que o Zé Povinho engana os que não sabem. Eu atravessei o deserto, ninguém me deu água. Até que encontrei Jesus e a água dele curo até as mágoas. Rancor não tenho mais, maldade muito menos. Aprenda que com a palavra nós não perecemos. E entendemos o real valor da vida. Pecados perdoados, salvo até da vida bandida. Ainda tem quem me critica, quer matar meus versos. Sou pecador, assumo os erros e a Cristo eu confesso. Fortalecido com a palavra, firmado alicerce. Qualquer coisa liga a nós, a Deus faz uma prece. Que ele te escuta e tá contigo, tá com todo mundo. Independente de quem for, vagabundo. O que não mata, fortalece, se renova todo dia. Luz para os meus pés, a tua palavra é quem me guia. Peço a Deus que ilumine tudo, decorar e decorar. Na verdade, Cristo é a chave. O que não mata, fortalece, se renova todo dia. Luz para os meus pés, a tua palavra é quem me guia. Peço a Deus que ilumine tudo, decorar e decorar. Na verdade, Cristo é a chave.